Meanwhile, you're meu mini e voei pela marginal direito ao sol. Não esqueci o portátil no seu estilo versátil, só com ondas de bom rock and roll. Nem a fotonovela bem romântica e bela, toda beijos do princípio ao fim, que me fazem pensar se irás demorar a chegar à praia ao pé de mim. Bombom, sou para ti como um bombom, sou para ti como. falar pra dizer que te amo. Eu falei sem ter outra razão. Só falei pra dizer que te amo, pra dizer o que me diz meu coração. Nem pra pra saber como é que vais, nem comentar o que disseram os jornais. Nada direi para explicar aquele impulso de para ti telefonar. Só falei pra dizer que te amo. Eu falei sem ter outra razão. Só falei pra dizer que te amo, pra dizer o que me diz meu coração. É o seu Canal 2 da Antena 1. Este é o Canal 2. Eu não, depende da vossa fantasia. Tenho que votar com o canal 2. Internacional. Você...

da tua vida, não. Era o vinho que me deste, água pura, o tua graça, mas a tua vida, não. cansado sob o meu balandrão negro. Deixar o tempo parado, esperar o final. Come on.